Jorge Santista, Marquinhos, Sabotagem, Preto Jota, Nego Du, Preto Góis, Ratão. Tudo eles podem furar e destruir, mas amizade, amizade de verdade, ninguém mata assim. Zona Sul, cotidiano é violento, mas você nasceu aqui, você não tem como sair. A guerra está dentro de nós, assim como está na rua. Você faz sua revolução. Cada dia que você melhora sua vida, cada dia que você dá um conselho e pratica ele. Já disseram que isso aqui é uma selva, mas a gente não nasceu pra ser animal. Nem porque estamos perto do lixo, fazemos parte dele. Capão Redondo, Zona Sul. Seu corpo está na guerra, mas sua alma caminha em liberdade. Hoje e sempre, lado a lado com os guerreiros de verdade. O que ficou foi as lembranças, as histórias, os familiar. E muitos ainda tendem a chorar, enquanto a gente não derrubar o sistema que está aí. Isso mesmo, a gente cansou de ver eles na TV, a gente cansou de escutar eles no rádio. A gente não quer ser igual, a gente não quer reforma, a gente quer mudar, reconstruir. A gente não precisa do seu tênis de marca, a gente não precisa do seu status, dos seus programas, da sua forma de criar símbolos para nos robotizar. Hoje a gente tem um símbolo, hoje a gente fala e não ouve mais. Onda Sul, Capão SP.